policial, baixo rendimento salarial, a injustiça judicial, o preconceito racial, a violência, a codependência, a delinquência, a desobediência às leis, os fios, os anéis, os bares, os bordéis, os telemóveis e automóveis, com twitters, ufas, 350 watts, subúrbios com beijos que até abates, mal, equalizadores, amplificadores, stops de capital, todo por negros e negras, petrificados pelo som, pelos vídeos, faróis fumados, pelas chaias e alerón, e as gentes de liga leve, até que alguém o pegue e o leve, e o desmonte, o encontro espregado num teto da Rentela, Valquita, Miramonte, utiliza os niggas na prisa, por botes de lojas feitas, e paiamentos de Oxiguiza, o Tuga nos prioriza, o Otis interioriza, polícia que nos martiriza, a cota que sonha o futuro para nós, que nunca se realiza, os niggas morrem nesta guerra, dor que nos paralisa, na ignorância com a vingança, o sofrimento se minimiza, a confusão à porta da taberna, onde a embriaguez governa, as pulgas subindo pela perna, os niggas que não lutam, sonhando com Toto Loto, com Toto Soto, com puto na rua roto, brincando essas águas de esgoto. Abre o coração lá e corpo cá em Portugal. Mentalmente encarcerados cá em Portugal. Sem famas com veneno e alas para morrermos em Portugal. Segregados para não sermos ninguém em Portugal. Coração lá e corpo cá em Portugal. Mentalmente encarcerados cá em Portugal. Sem famas com veneno e alas para morrermos em Portugal. Segregados para não sermos ninguém em Portugal. Os gatos, a inveja, o ciúme, o perfume. Durina na esquina, um nigga que penetra uma vagina e insemina. Dada fuga, deixando o menino no colo de uma menina. Doia de cueca fora, discoteca fora, que a cama fora. Na hora com que zomba na banda sonora. E agora estás na merda, chama teu nigga, desmarca. Pronta para cá no barco, descontra a armada em monarca. Com tudo em marca, mas nada na arca. Enquadramento sufoca na caia e na birra se enxaca. A pobreza e a ganância que no crime nos embarca e nos desembarca. Na campa, na cama, e o dinheiro fodido no tom, armado se capa, cabana. Pensionados aquela mana, na disco africana. Tritei o apagada por causa de uma punana. Acelera as revolvas, nigga, às vezes até katana. E quando não dá, saques que é para a brisa estana. Violência doméstica que torna o lar hostil. Insucesso escolar, o trabalho infantil que fertiliza o skill. A televisão que emite, uma visão estereotipada da street. Mantendo niggas mais bloqueadas que maxilas de pito. Conas e pilas onde a cida se transmite. No sexo inseguro que foda a chungaria lead. Obra o McDonald's, a limpeza. O trabalho não qualificado, mal remunerado. Com uma família à mesa, a desunião, desorganização. Desinformação e capacidade de autoafirmação. Mudar o rumo à situação. Natal, o aniversário sem presentes. Saudades da nossa gente, um fragilizado continente. Desigualdade de critérios, cultural, adultério. A falta de um projeto político sério para construir o nosso império. Relojamento de barracos para prédios de segunda categoria, na periferia, com chibaria de vigia, com falta de transportes e ambulâncias que evitem as mortes. O tráfico, o jogo, o furto, por dinheiro num espaço de tempo curto. O surto de pragas, doenças e outros preticidas, pesadas, crenças lindas que nos roubam as vidas. E as devolvem com esperanças subnutridas e as expectativas demolidas, diluídas. Coração lá e corpo cá em Portugal. Mentalmente encarcerados cá em Portugal. Sem famas com veneno e alas para morrermos em Portugal. Segregados para não sermos ninguém em Portugal. Coração lá e corpo cá em Portugal. Mentalmente encarcerados cá em Portugal. Sem famas com veneno e alas para morrermos em Portugal. Segregados para não sermos ninguém em Portugal. As rimas, os beats, os votos, os beats, os boot, RNs, os tavos. As rodas do freestyle break têm cigarros. Linha sábado à tarde, a tralha que há. A cerveja a rodar pelos brothers do yard. Controlando com os imamas africanas doces que giram no get off. Slam criada de língua, tu e o dialeto dos palops. O dedo do meio no ar para botar os copos. A noite em que não há confusão na boda. Macho e fema, usarem tudo a noite toda. Os dias em que dá para repetir o prato. Os burros que não é preciso cortar o cabelo nem tirar os brincos para ter um contrato. As noites que ninguém vai dentro. Os seguranças que não nos seguem no centro. O amor entre brothers e sisters. O calor, o ritmo musical. A expressão corporal, a comida tradicional. A linguagem ancestral e o alto astral. Apesar de tudo aquilo corre mal. Grandeza espiritual, o orixá, o anaujá, que nos protege. Já que a autoridade não nos protege, só nos mete até o dia que a gente adeste. O amor ao gueto que nos veste. A força, o drible, a velocidade. A alegria, aquele pingo de felicidade que nunca desaparece, independentemente de tudo aquilo que acontece na comunidade. Coração lá e corpo cá em Portugal. Mentalmente encarcerados cá em Portugal. Sem famas com veneno e alas para morrermos em Portugal. Segregados para não sermos ninguém em Portugal. Coração lá. Para de anhar, pai, é assim. Para de anhar, pai.